Por volta de uma hora da madrugada deste sábado, policiais militares atenderam a um chamado de moradores da região da Rua Bonito Lindo, no cruzamento com a Rua Gaturamo, no bairro Portal da Foz. Os telefonemas anônimos davam conta de que uma pessoa teria sido ferida por disparos de arma de fogo e estava caída em via pública. Quando os PMs chegaram ao referido endereço, encontraram um indivíduo em uma bicicleta ferido por disparos de arma de fogo, constatando em um rápido exame que o cidadão já se encontrava em óbito. A área então foi isolada e acionada a Delegacia de Homicídios, Criminalística e o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. A perícia no corpo do homem de pele escura, de aproximadamente 30 a 35 anos, não revelou documentos válidos, apenas um protocolo de uma habilitação em nome de Joselmo Dutra Ferreira. O indivíduo tinha na cintura uma faca e estava usando uma touca ninja. Segundo informações do perito do Instituto de Criminalística, ele foi vítima de pelo menos 5 disparos nas costas, no tórax, no abdômen e em face. O homem teve morte instantânea. E ele não foi identificado oficialmente, pois apenas um papel com o nome não indica a presença de um documento oficial. Após o levantamento, ele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Ninguém nas imediações soube informar o que teria acontecido. A faca foi apreendida pela Delegacia de Homicídios, bem como a carteira da vítima e uma touca ninja. Agora a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios sob o comando do delegado Marcos Araguari de Abreu, que solicita a quem tiver qualquer informação sobre o caso que ligue para 0800-643-2977 de forma anônima. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.